Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Hack dos Cast, eu sou o MP, Grilo. Eu sou o Grilo, como eu já dito. E hoje é um episódio especial, tenho o Feliz, nosso amigão. Feliz, diga oi. Pois é, eu já fui citado aí no podcast anterior. Então já me apresentaram no podcast anterior. Lembra aquele cara que ganhou o pré-release roubando? Esse é o Felisberto, nosso amigo da época de graduação, então, né, Grilo? Ele já estava na pós, quando, inclusive, no pós-doc, quando nós estávamos na graduação. Hoje ele está em outro fuso horário, trabalhando com a Universidade do Texas. E Feliz, fala aí sobre você. Depois dessa carteirada deles, Felisberto, jogador de Magic. Eu comecei a jogar Magic em Kamigawa. Eu comprei aqueles in-pack de coleção básica. E depois comprei essas caixinhas, que é o deck de torneio, né? Que antigamente, selado, ao invés de você receber esses boosters, você recebia uma caixa. E essa caixa tinha todo o terreno, tudo não, né? Tinha acho que 7 de cada. E tinha lá todas as cartas equivalentes a 6 boosters. Não, cada deck de torneio tinha 3 boosters, né? É tipo um monte de terreno e 3 boosters. Curioso isso. Era uma caixinha, eu acho que era 75 cartas. Ou era, enfim, mas era como eles faziam pra release antigamente, né? Eles davam essa caixinha. Ah, sim, sim. Aí eu comprei essa caixinha de Kamigawa. Eu adorei Kamigawa, apesar de ser. Eu acho que muita gente considera Kamigawa ruim. Nossa, acho que é a primeira vez que eu escuto isso. Eu adorei Kamigawa. era, sei lá, foi meu primeiro. Minhas primeiras cartas. Eu como jogador, eu gosto de Commander, né? O EDH. Mas nesse último ano eu tenho jogado muito draft. Toda semana, praticamente, eu jogo draft. Não tenho nenhum resultado expressivo, assim. Eu sou jogador mediano. Então eu ganho, sei lá, uma vez a cada dois drafts. E eu jogo com esses caras aí faz um tempo. E quando eu tô, né, no meu normal, eu brinco bastante. Eu falo que o MP, o Vitor, tá fazendo teatrinho. Minto pro Grilo. Inclusive tem história aí com o Grilo. O Grilo ficou... Eu tô bolado até hoje. Estressado comigo. Olha lá. Mágoas do passado. Enfim, pois é. Bem feliz. Isso, eu jogador de Magic. Eu acho que eu sou um jogador de Magic normal, que nem muita gente. Normal, se diverte, né? Pois é, e diferente de uma grande parte dos jogadores, eu não gosto de acumular carta. Eu estou sempre trocando, tentando desfazer das cartas, aí depois eu compro tudo de novo. Eu estou sempre fazendo essas coisas. Quando você joga peculiar. Muito do nosso grupo, tem gente que não concorda. Olha, entre os jogadores de Magic isso é muito peculiar mesmo. Normalmente nós somos holders, né? Nós seguramos uma maior quantidade de cartas possível. Eu sou mais ou menos. Eu gosto de ficar com as cartas que são raras, eu sei que vão valorizar o que eu não uso nos DHs, mas eu tenho uma gaveta aqui que tá cheia de lixo que eu não quero jogar fora, porque corta o coração, sabe? Jogar carta fora. Tipo, tudo comum, emprestável, que ninguém quer. Eu tô cheio de carta que eu achava que ia valorizar em 2002, mas ainda tenho elas. Que tipo de carta? Um com nada. Não, mas coisinhas que jogaram. Só que mesmo que valorize, a gente não passa, a gente costuma guardar. E a carta não vai pro mercado. Eu consigo dar um infarto no Grilo. Acabei não. Há poucas semanas atrás eu vendi minhas Fatlands. Quais? Eu vendi bem antes delas dobrarem de preço. Putz, as inimigas ou as aliadas? As novas, né? As velhas eu nem tinha mais, eu já tinha vendido. As novas, mas eu vendi subiram, antes delas. As novas subiram de preço porque. As novas... Porque já é natural, né? As pessoas pagam de abrir boosters e draftar a última edição do. O bloco, né, de Kans inteiro. E aí começa a draftar e treinar Origins, abrir caixas de Origins. E também tem aquela outra coisa que a gente discutiu semana passada aqui, porque subiu bastante o preço das fetches inimigas, né? Então as pessoas estão indo atrás das fetches aliadas, que ainda estão em circulação. Isso. Fica mais fácil de achar, mais barato, né? O pessoal tá pegando pra poder jogar no Modern. Porque o preço das fetches de Zendikar tá... tá mais caro que Kinder Ovo. Muito caro. Bom, falando já na semana passada, pode ficar então. Falando marca assim no podcast? O Kinder Ovo, financia nós aí, paga nós, Kinder Ovo. A gente falou Kinder Ovo, você tem que dar dinheiro pra gente. Acho que é assim que funciona. Olha, já que você falou na semana passada, vamos então dizer o que é esse programa dessa semana, né? Em homenagem ao Felisberto, a gente vai falar da cronologia dos Duel Decks, porque o Felisberto foi colecionador de Duel Decks e de Planinautas. Então acho que é uma história legal, é um dos produtos de Magic mais bem sucedidos, fora as edições comuns, né? Existe desde 2007, os Dual Decks, né? O primeiro saiu em 2007 e até hoje não foi descontinuado como outras séries que a gente conhece. E, sei lá, eu acho um produto bacana. Eu já vi até inclusive como prêmio em alguns torneios. Eu não me incomodaria em ganhar um produto desse como prêmio. É um produto simpático, né? É simpático, é bom pra introduzir jogadores, é bom pra, tipo, pegar e jogar na hora, e é um bom jeito de colocar a carta a cara em circulação também, né? Isso, é uma estratégia que eles fazem, né? Todo Dual Deck hoje tem pelo menos duas cartas míticas, né, com arte alterada e foil, então isso puxa um pouquinho o preço pra quem coleciona. E, enfim, é o que você falou, Grilo, dá pra juntar e jogar na hora, dá pra treinar com outros Dual Decks, é um produto legal e não é muito caro, né? É. E eles também fazem uma coisa bacana com o calendário. Convenientemente, acabaram de lançar o spoiler do próximo, né? Que vai isso, ser. Isso. Ah, e outra coisa é que as promos são boas pra pimpar seu cubo, seu commander. Exatamente. E é um produto que tem toda uma cara, né? O pessoal faz um marketing legal. Primeiro que todos eles têm seu próprio símbolo de coleção. Sim. Segundo que, como a gente vai comentar mais à frente, os Dual Decks alternam entre a rivalidade de uma facção ou de dois planinautas, né? Então tem um flavor todo por trás. E outro que eles lançam esse produto num timing muito bom, que ele acaba contendo spoilers da próxima edição que vai sair. Sim. Justo antes dele, né? Então é legal isso que eles fazem, dá uma certa expectativa para todo ano que tem, né? Todo ano tem dois Dual Decks sendo lançados. Então a gente fica sempre aí de olho. E, bom, Feliz, aproveitando, antes de começar a fazer umas perguntas para você sobre o Magic nos Estados Unidos, nos States, primeiro agradecer o pessoal que deu feedback do último programa, foi um sucesso, né, Grilo? Sim, o último programa teve o dobro de views do episódio 5. Cara, eu gostei muito, acho que a galera gostou muito de ouvir historinha, né? Flavor, né? Flavor é muito flavor. Bom. Então, tipo, a gente decidiu assim, vamos fazer esse quadro de contar historinha um quadro mensal. Então, tipo, todo mês vão ter um episódio assim que a fase principal vai ser dedicada a contar alguma historinha. E não só isso, né? Acho que a gente vai mudar um pouquinho o formato pra encurtar todas as fases e crescer um pouco a principal. Uh-huh. Sabe aquele deck de elfo que joga sozinho? Sim. É mais ou menos a gente. A gente vai ficar jogando sozinho na fase principal um tempão e depois passa. Bom, falando nisso, tipo, a gente vai dar uma mudada na fase de combate, né? Que antes a gente fazia assim, pegava um torneio standard, um modern e um legacy, aí falava um por um. Então a gente decidiu fazer o seguinte, vamos assim só pegar os torneios assim mais importantes do fim de semana e só falar deles independente do formato. Então tipo, geralmente a gente só vai falar de no máximo dois torneios, às vezes três, mas a gente vai tentar limitar dois. E sempre dando uma pincelada só, né? Sim. Pra economizar tempo pra fase principal. Pra pro pessoal não olhar no time do podcast e falar, nossa, 2 horas, que preguiça. Exatamente. Então, agradecer os feedbacks. Primeiro do Felipe Lima, que já esteve aqui no cast. Ele falou sobre os aliados, né? Que eu acho que eu comentei que era difícil sair, mas como todo mundo já deve saber, eles confirmaram, eles já haviam confirmado a volta dos aliados num painel da Comic Con. E obrigado, Felipe, ele avisou isso assim que ele ouviu o podcast. O outro feedback aí pra agradecer é do Bruno Pierozan, mandou e-mail pra gente com bastante dica, né? Fez lá vários tópicos. Muito obrigado, Bruno, estamos atentos, vamos tentar aí melorar cada vez mais o cast. É isso aí. Então antes de... Eu dei feedback, gente, que isso? Você só fica pedindo direito autoral por mencionar seu nome. Não, que isso? Bom, vamos falar um pouquinho mais... Você comenta, pessoal, olha aí. Feliz consegue ser forgado com a gente até pelo Skype, tá vendo? Causando já. Ele vem no nosso show. Causar com a gente. Ó. Como as coisas não mudam. Feliz, a gente tem o poder da edição, a gente pode te zoar. A gente pode colocar o Tibaldo te zoando no. Exatamente, exatamente. Cuidado com o Tibaldo. Deixa eu falar aqui, eu já gostava do Tibalt antes dele ser cool, ok? Isso é verdade. Pra falar, você coleciona o Tibaldo. Só vou deixar aqui registrado. O meu rancor a respeito do Feliz está relacionado ao Tibalt, diretamente. Ô, Feliz, você ultou o Tibalt contra o Grilo? Ah, já que a gente tá aqui, deixa eu contar a história. Foi mais ou menos assim. O Tibau Tiro Feliz tava lá com os marcadores pra ultar. Aí eu cheguei, eu posso bater no Tibalt, matar ele e tal. Aí eu perguntei pro Feliz, se eu não bater no Tibalt, você promete que não bate, que você não ulta e bate tudo em mim? Aí o Feliz falou, não, eu não vou bater em você, Grilo. Aí já adivinha sei o que ele fez no turno dele. Ó, só vou dizer isso, o Rancor volta do cemitério e fica pra sempre na mão, viu? Isso foi Commander, Grilo? Claro. Ah, é diplomacia, Commander é diplomacia e traição, é isso aí. É sim, agora eu nunca mais vou confiar no Feliz e... Paciência. Ô, Feliz, só antes de terminar de desvirar, só uma coisa. Eu não sei quem tá pior. Nós com uma baita crise política e econômica ou você que tá pra ter o Donald Trump como presidente? Não, não, tá cara, feia. Donald Trump virar presidente é tão provável quanto o Datena virar prefeito de São Paulo, cara. Olha, não duvido, brinca. Duvido. Não brinca. Duvido, as pessoas não são tão trouxas assim. Tá, daqui a um ano e meio a gente conversa, Grilo. O meu comentário. Lembra? Vai ter os dois tomando posse. Que ambas as frases que você falou são inacuradas. Bom, eu tô desvirado, gente. Vamos pra manutenção? Beleza. Chamar o Teobaldo, então. Vamos lá. Transição, Teobaldo. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast. É, manutenção, gente. Primeira coisa, Feliz. Feliz, isso como é o Magic nos Estados Unidos? Dá uma ideia pra gente, assim, em comparação com o Magic em São Paulo, que eu acho que é o lugar onde mais ferve no Brasil, né? A gente tinha pra release, mas às vezes até os dois pra release de sábado e domingo mais movimentados do país. E muita coisa corre por aqui, né? Eixo Rio-São Paulo, naturalmente. Comparado aqui, como é o Magic aí no Texas? Então, eu vou começar situando que os Estados Unidos, ele é um país enorme, assim como o Brasil. Então, eu estou morando em Houston, que é a maior cidade do Texas. Certo. Ela é a quarta maior cidade dos Estados Unidos. Então, o meu conhecimento sobre Magic nos Estados Unidos está relacionado à minha experiência aqui. Eu não joguei Magic em Nova York, eu não joguei Magic em Washington. Então eu não sei como é Magic em outros lugares. E mesmo aqui em Houston, eu estou jogando somente em uma loja. Então okay, a minha experiência é de uma loja específica. O senhor não foi para Las Vegas por quê? Que é longe. Ah, questão de trabalho. Não, questão de trabalho mesmo. Poxa, que droga. Foi, eu tinha trabalho a fazer, não pude ir. Que droga, cara. E teve um GP aqui em Dallas, aqui no Texas. E aí eu também não fui porque minha esposa queria ir pra Miami, a gente foi pra Orlando, foi pra Disney. Ah, que desagradável. Muito desagradável. Mas a Disney tá lá sempre. Quantas chances você tem de ir jogar no GP em Dallas? Ah, fala isso pra minha esposa. Eu entendo. Todo jogador de Magic tem esse drama com a esposa. E isso é aqui também. Tem vários. A gente tem aqui uma lista, né, de e-mails. Aqueles não tem um grupo no Facebook. É. Eles têm uma lista de e-mails no Gmail. Um grupo no Gmail, né? E esse grupo, eles discutem, eles fazem as mesmas coisas que a gente. Eles falam sobre spoilers, discutem, falam sobre campeonatos, quem vai, quem não vai. Tenta, assim, agrupar as pessoas. Ah, vamos todo mundo nessa loja, vamos legal. Esse grupo é da loja? A maioria das pessoas frequenta a loja. Ah, ok. Mas não são as pessoas que só frequentam a loja, porque inclusive a maior parte das pessoas do grupo, elas não frequentam a loja, elas gostam de jogar casual, assim como o pessoal lá da USP. Né? Okay. Então, aqui na loja, primeiro preços, eu pago $15 para jogar um draft. $15 por um draft. Já ouvi falar que tem loja que faz preço um pouco menor, mas é por volta disso, $15. Ok, o pessoal que tá ouvindo sabe que o dólar aqui dá 3,50, né? Então os seus $15 são equivalentes a 50 e poucos reais. Que é razoável, né? Hoje o booster aqui tá R$15. Então é razoável pensar que um draft sai aí por uns R$60. Você tem ideia, Guilherme, exatamente quanto estão fazendo? Aqui no Brasil? É. caro. Por que é sempre caro? É que pra pagar os três boosters mais a premiação tem que ter uns R$60 no mínimo. Mas. Não tem jeito. Essa conversão direta não funciona, né, Feliz? Porque não. $15 pra você não tem o mesmo peso do que o que eu falei de coisas. Tem que levar coisa tipo, em conta tipo coisa como taxas, né? Porque algum gênio chegou e falou que Magic é jogo de azar, então o Magic tem taxa pesada aqui no Brasil. Então provavelmente vai ser um pouquinho mais caro que R$60 de qualquer jeito. Isso aí foi pra eliminar o subsídio de livro, né? E cada mais. Mas o impacto que o Magic causa no bolso, um draft de $15, Feliz, não é tão grande quanto a gente pensa aqui, né? Se for jogar um draft aqui. O salário mínimo aqui nos Estados Unidos é da ordem de $1,000+. Nossa. Então você imagine um salário mínimo no Brasil de R$3.500. Sim. Aí não ia doer, né? Você jogar. Você gastar 60 de um draft. Só pela porcentagem, né? Custa 1,5% do salário mínimo pra jogar um draft. Tranquilo, hein? Tanto que nos Fridays aqui do Brasil é super difícil juntar gente pra fazer uma mesa de draft, né? O pessoal fica lá só no construído, porque é muito caro. É comum. É inviável. E a premiação, como é que é, Feliz? Então, aí os drafts, por ser desse jeito que vocês escreveram, tem bastante gente, assim. Essa loja, ela nem é uma das maiores lojas. E toda semana tem por volta de 30 jogadores, 36. Uau, que legal. Bastante gente. Que legal. Tem umas 4 mesas. E a premiação, eles premiam em créditos na loja. Eles fazem parecido com algumas lojas em São Paulo faz, né? Sim. Em vez de dar dinheiro ou carta, eles dão crédito na loja. Mas essa loja aceita os próprios créditos como inscrição. Olha, dá pra ir infinito, então. Que é o que eu tenho feito. Legal, olha. Na verdade, eles fazem assim. Você tem que pagar 10% em dinheiro e 90% pode ser o crédito. Ok. Mais ou menos. Por exemplo, toda semana eu pago $2 e dou 3 em crédito. E aí, no final, se eu consigo ficar no top 8, eles dão por volta de $20 de premiação. Nossa, dá pra jogar de boa. Sim, toda semana. Pois é, tipo, eu ganho a cada 2 semanas e eu ainda tenho sempre dinheiro pra só pagar $2. Eu tenho sempre crédito pra pagar só $2. Nossa, muito então, bom. E isso atrai mais gente lá pra loja. E já teve semana de ter mais de 40 pessoas. Aí é 5 rodadas, a gente fica lá até quase meia-noite. É uma festa. Que delícia. Que beleza, hein, cara? Então, e por ser, por Magic, né, comparado aos salários daqui, ser barato, você vê comportamentos que não se vê em São Paulo. Por exemplo, as pessoas jogando fora cartas. Ah, é? É muito comum aqui as pessoas jogarem fora várias cartas. O cara acaba de draftar, ele arranca uma ou duas raras que ele acha que vale alguma coisa, ou só as 3 raras que ele pegou, e o resto ele deixa na loja, ou joga no lixo direto. São as chamadas book rares, né? Pra eles não deve valer a pena ficar com uma rara de 30 centavos. Mas já teve vez de eu ver gente deixar incomum porque não tinha noção de que aquela incomum tava custando dinheiro. Ah, sim. Sabe, incomum que tava custando, sei lá, $1, $2, e o cara deixou lá porque é costume deles deixar. Mas são alguns jogadores, são todos, né? Uhum. Mas é um costume comum, assim. Quando eu cheguei assim, eu fiquei meio chocado. Não deu uma de BR, não, e foi atrás do lixo, né, logo. Mas você imagina só. Não, eu sempre pego. Já furdando no lixo. BR, né, cara? É que como eu já tenho, né, bastante carta, eu não faço mais isso. No começo eu até fazia, eu pegava uns bolos, ficava olhando, pegava pra mim. É tipo o cara no jockey que fica no, vendo os bilhetes no chão pra ver se tem algum vencedor lá no meio. Vai ficar vendo pra sempre. Nossa, que legal, Feliz. Mas o que eu faço é pegar os tokens. Eu gosto de pegar os tokens, porque eles sempre jogam fora todos os tokens. Você é o cara dos tokens também. É verdade. Olha o desperdício, cara. Os tokens dá pra ficar, velho. Dá, tranquilo. Pois é, mas o pessoal aqui. Você chega e fala. E é o pessoal que. Você pode chegar e falar que, tipo, o salário mínimo no Brasil não dá pra jogar um draft e essa galera aí desperdiçando tudo isso. Dá uma lição de moral pra eles, né? No país de onde eu venho. Muito bem. Vamos falar então dos spoilers. Opa. Tem spoiler, mas é spoiler do Dual Deck. Porque é o seguinte. Sim. já tem as listas do Duel Deck Zendikar contra Eldrazi. E nessa lista tem algumas cartas que provavelmente serão da próxima coleção, que é Metal Force Zendikar. Com certeza. Eu não diria provável, eu diria com certeza. É, não é certeza que vai estar no próximo bloco, mas na próxima edição é certeza também? Na minha opinião, sim. Então, vamos começar falando das cartas novas, depois a gente fala dessa lista? A pergunta relevante é, alguma outra vez eles lançaram esses Duel Decks e as cartas que estavam lá não eram exatamente da próxima edição? As novas, né? Você diz, eu acho que não, Felix, eu acho que sempre é da próxima. Sempre. Pois é. É porque é estranho, né? Você ficar confirmando algumas coisas e depois eles estabelecem um precedente para fazer coisa diferente. Mas eu tenho razões para acreditar de que seriam da próxima edição mesmo. Então, vamos para os spoilers. É, a primeira carta, posso falar? Vai lá. É Dominator Drone. É duas incolores e uma preta por um Eldrazi Drone. Ele é 3/2 e tem uma habilidade chamada The Void, que diz que esta carta é incolor. E outra habilidade chamada Ingest, ingerir, né, deve ser. Quando essa criatura causa dano de combate a um jogador, ele exila um card do topo do grimório dele, ou card do topo. E também diz quando o Dominator Drone entra no campo de batalha, se você controlar uma outra criatura incolor, cada oponente perde 2 de vida. Então a gente já tem duas habilidades novas que vão estar no bloco de Battle Force Zendikar, não? Sim, a primeira que faz a permanente ou a mágica fica ser incolor, apesar de ter custo de mana colorido. Já adiantando aqui, a carta vai ser incolor, só que a identidade de cor ainda vai ser do custo de mana. Então, exemplo, Dominator Drone é incolor, só que você só pode usar em deck que vá preto. Só para jogadores de Commander, né? Fiquem atentos. Ah, eu também achei legal que se observar o topo da carta, vai ver que é um pouquinho diferente a borda, né? É mesmo, o frame ali por trás tem algumas coisas. Tem uma outra carta que a gente vai falar que dá para perceber bem isso, porque ela é dourada, né? Uma outra coisa importante que essa carta mostra pra gente, essa habilidade de Ingest. Esses bichos pequenos, que não tem aniquilador, nem os grandes vão ter, né? O Mario falou isso. Essa carta vai exilando cards do topo do grimório do jogador quando ela causa dano. Pelo que nós vimos do Oblivion Sower, que já falamos dele aqui, ele depende dessas cartas exiladas. Então eu tô conseguindo enxergar um padrão aí. Os Eldrazi pequenos vão alimentar os grandes. Vai ter uma temática de cartas exiladas, né? Isso. Interessante. Outro detalhe dessa carta. A arte não é um Eldrazi. A arte parece ser um cara sendo parasitado por um Eldrazi. Exato. Verdade. Nossa, parece um vampiro, né? Um vampiro de Zendikar. Vocês já jogaram Half-Life? Igualzinho Half-Life, é verdade. E é por isso, né? Esse Eldrazi entrou nele, ele era preto, ó. É vampiro, né? Vampiro, tá no 9, na verdade. Dominator Drone. Olha só. Eldrazi tá tomando conta. Tá infectando. Grilo, fala da próxima carta aí pra gente. Forerunner of Slaughter. 3/2, uma preta, uma vermelha. The Void, então é também incolor. E uma incolor, a criatura alvo incolor ganha ímpeto até o fim do turno. Olha, custos agressivos, hein? Sim, é isso que é interessante, né? Porque Eldrazi são tradicionalmente incolores, então eles têm que ser todos incolores. Só que eles fizeram essa habilidade de The Void pra conseguir fazer custos mais agressivos, né? Você lembra que no Zendikar original os Eldrazi eram tipo tudo custo gigante, né? Inclusive no formato de Zendikar, era um formato super rápido, um dos formatos mais rápidos, limitados que já teve. E o formato de Ascensão dos Eldrazi é um dos formatos mais lentos, né, pra contrastar, né? Tinha mecânica de level up, tinha os Eldrazi, que tinha um custo muito alto. Então, pelo jeito, agora eles estão tentando trazer um pouquinho mais pra uma curva mais adequada. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Diga. Oi. Qual vocês acham que vai ser a tradução de The Void? Boa pergunta. Olha, essa palavra vai ser feia. Vai ser tipo a introdução de Hexproof. Eu não sei se vai ser feia, Grilo. Eu acho que vai ser criativo. Tem alguma coisa a ver com... Eu gosto da tradução de Hexproof. Resistência à magia. É que fica grande pra falar, né? Imagina só, qual você prefere? Resistência à magia ou Hexproof? Um monte de sílabas contra duas. Pra responder sua pergunta, Feliz, eu acho que vai ser algo como vacuada. Ela foi pro vácuo, sabe? Alguma coisa assim. Evacuado parece com evacuar, que é, sabe... É, aí não pode. Evacuar, não. Mas acho que tem o... cagado, seu... né? Termo médico, cagado. Pode ser. Bom, vamos ver, acho que vai ser criativo. Você lembra de uma tradução bem porca, tipo, não tem nada a ver com Magic, é de um jogo chamado Quarriors. Que é tipo, tem um bichinho chamado, acho que é algum, tipo, em inglês é alguma coisa tipo necrófago, alguma coisa assim. Em português traduziram pra necrófilo. Nossa, não pode. Não pode. Pode porque tá lá, é tipo goblin necrófilo, alguma coisa assim. Nossa. Que horror, cara. Nossa, crianças jogando esse jogo, né? Papai, o que é necrófilo? É então, meu filho, né? Olha, eu gostei na época de Innistrad do Carniçal Carniceiro. Tá. Essas redundâncias, né? É, eu gostei. É legal que reforça bem, né, o que a carta faz, a proposta, né, da criatura. Vamos para a próxima carta antes que nosso show fique impróprio para menores, vai. É, Veteran War Leader. É, líder de guerra veterano, né? É uma incolor, uma branca e uma verde. X/X, onde ele tem o poder e a resistência igual ao número de criaturas que você controla. Ele é um humano soldado aliado. Você pode virar um outro aliado desvirado que você controla e ele ganha a vigilância, iniciativa ou atropelar até o final do turno. E é raro, hein? É raro. E é um aliado, então você que é como eu gostava de aliados em Zendikar e World Way, que ficou super bolado que não teve aliado em Rise of Eldrazi. Pode ficar feliz, vamos ter aliados de novo. É, aliados voltaram. E esse aí parece interessante, hein? Uhum. É, pode bater muito. Jogar muito no caso. Tem uma criatura que ela é uma, duas verdes e poder e resistência é igual ao número de criaturas que você controla. É, não tem, né? Que originalmente era rara, aí chegou o Modern Masters 2015 e ela saiu como comum. Sim, Scion of the Wild. Esse tipo de efeito já não assusta ninguém, então eles estão usando direto. Em Modern Masters 2015, pois... esse bicho foi absurdo, viu? Uhum. Ah, não, mas você tinha que draftar. Sério? Meio que pra ele. Tinha que draftar pra ele, é. Ah, então. Próxima eu carta, Grilo. Eu não tô botando fé nesse bicho. Ah, vamos ver. A única coisa que bomba é que ele é raro. Outra coisa. Oi. Outra coisa, todos os aliados de Zendikar, eles tinham esse efeito de quando entra em jogo, né? Ah, sim. Esse aliado aqui, ele não tem esse efeito. Verdade, bem lembrado. Já que você tocou nesse ponto, uma outra coisa que me preocupa. Eles exploraram muito bem os aliados no primeiro Zendikar. Foi um espaço de design que já existia, vocês lembram de Fractious, né? Uhum. Mas eles fizeram coisas diferentes com aliados. Agora, eu lembro de muitos aliados. Eles já exploraram todos os espaços. Se eles quiserem lançar aliados diferentes nessa edição, eu imagino que eles vão começar a fazer coisas parecidas com Fractious. Porque já teve aliado que ganha vida, que destrói artefato, que acho que dá iniciativa, que tomba a carta do topo. Então não resta muito espaço. Assim como eles estão diminuindo o poder dos aliados, né? Porque esse, como ele não faz nada quando ele entra em jogo, ou quando o outro entra em jogo, isso faz com que ele seja uma criatura menos forte do que aquelas. Aquelas basta você baixar o cara, você já fez algum efeito, já valeu a pena. É verdade. Bom, vamos ver, tipo, não dá pra especular tanto como vai ser os aliados, né? Vamos ver, falta. Então vamos fazer o spoiler da próxima mecânica, super interessante. A próxima carta é Sheer Drop. Um feitiço, 12 incolores e uma branca, destrói a criatura ao virada. E tem Awaken 3, 5 incolores e uma branca. O que é Awaken 3? Se você pagar essa mágica pelo custo de Awaken, você coloca 3 marcadores +1/+1 no terreno alvo que você controla e ele vira uma criatura elemental 0/0 com ímpeto, que ainda é um terreno. Olha, interessante essa mecânica, hein? Uhum. Primeiro, a carta mostra pra gente que o formato vai ter removal decente com um custo relativamente decente, né? 3 manas na raridade comum para destruir uma criatura virada é um removal bom. E com a opção ainda de fazer um terreno, um bicho 3/3, além de destruir a criatura virada, promete, hein? Promete, pelo menos no limitado. Isso aí tem bastante potencial. Sim, pensando no limitado. E essa mecânica, hein? Esquisita. Esquisita, mas eu acho interessante, porque você tá no late game, e aí você pelo menos vai pôr um uso dos terrenos a mais que você tem, né? Que aí fica basicamente, você paga mais, você ganha uma criatura 3/3 nesse caso. Acordar terrenos pode ser uma desvantagem contra oponentes que têm muitos removals. Pode, mas pelo menos você pode escolher não usar a habilidade Awaken. Você pode usar os efeitos. Detalhe, remoção, gente. Remoção em massa, né? É, tipo Languish, nossa. Detalhe, gente, que... Ele move todos os seus bichos e entre seus terrenos. Exato. O wording dessa habilidade é para você visar o terreno que você controla, né? Então não adianta ficar acordando o terreno do adversário e depois jogar uma colega de dedos. Acho que essa ideia é que você só pode usar no seu terreno, né? Isso aí. Bom, última carta então, nova. Deixa eu fazer um comentário da arte. Tem um terreno de Zendikar, se eu não me engano, tem um terreno que a imagem do terreno é um Kor subindo uma montanha. Nossa, é mesmo. Essa imagem parece que é o mesmo Kor, só que caindo. Olha, é mesmo, Feliz. Bem lembrado, cara. Tentar caçar esse terreno. É mesmo. Bom. Que legal. Bom, falando da última carta então, que representa a volta de aterragem, ou landfall. Pra surpresa de absolutamente ninguém. Porque o Mario falou, não, landfall é certeza que ia voltar. E então... é uma mecânica bacana, né? Vamos Sim. lá. Retreat to Kazandu, recuar para Kazandu. Duas incolores e uma verde, encantamento. Incomum, tem aterragem. Quando um terreno entra em jogo sob seu controle, você pode ou colocar um marcador +1/+1 numa criatura que você controla, ou ganhar 2 de vida. É bom ter essa opção, né? Porque se você não tiver criatura, pelo menos a aterragem não vai ser desperdiçada. Não sei se vai ser auto-pick em draft, nem muito jogado em cilada, mas tá aí, a última carta que a gente tem antes do spoiler oficial. A minha experiência dos drafts que eu tenho jogado e dos selados é: essa carta não joga. Não é tão objetiva, né? Vai ser muito difícil. Mas Feliz, com 2 marcadores, +1/+1, não se brinca, hein? Uhum. É só um, né? É um você marcador. Coloca só, um marcador cada vez. Cada vez que você descer um terreno. É verdade, é 2 de vida e um marcador. Ou um marcador. Bom, vamos ver. Tem o encantamento branco, que é uma mana a mais, 4 manas, que é de dragões, né? De dragões de Takir. Que é muito melhor que isso. Não tô lembrado. E não joga, pelo jeito. Se eu não tô lembrado, porque não joga. Ele tem jogado. Pelo menos em limitado, ele tem uma bomba. E parece que ele tinha visto algum jogo em standard que antes de atacar, você coloca 2 marcadores numa criatura. Ou você tem outra opção que eu esqueci, até porque todo mundo só usa essa. É um dos encantamentos que você escolhe dragões ou cans? Cans ou dragões. Outro modo, eu acho que é tipo na etapa de combate do seu oponente, você vira uma criatura dele. É um dos cercos. Vou deixar o link aqui. Esse encantamento é muito bom. Sim. Todos eles são bem interessantes. Até o Azul viu o jogo naquele deck de 1000. Sim. Que venceu o... Foi o GP ou o Pro Tour? Esse Azul que você tá falando é de agora, de Oranges, né? Isso. Azul de Milá. Eu tô falando de Dragões, que é o 7, é o, a expansão anterior. Não, sim, mas o encantamento de cerco... Que tem a opção do azul de você comprar uma e descartar uma, né? Dar um loot de 1. É verdade. Ele tava nesse deck, o R1000 de tutela da Spirit. Bom, eu vou deixar o link aqui pro Dual Deck, pro anúncio oficial do Dual Deck com essas imagens na descrição. Só reiterando então as duas cartas que serão míticas e foil com arte alterada, que estão na capa do Dual Deck, é o Vingador de Zendikar, que nós já conhecemos, e o Oblivion Sour, que é um spoiler. E é isso, dê uma olhada também no frame, porque o frame está mudando, né, aos poucos, a parte de cima de alguma dessas cartas que são Eldrazi Drones. Parece que os Eldrazi estão tomando conta de coisas que não eram Eldrazi anteriormente, e isso está sendo refletido até no frame da carta. Conceito muito interessante. Bom, próxima notícia, nós deveríamos ter falado semana passada, vou ficar mais de olho nisso, que é sobre a Community Cup. Que se não me engano, só deram um detalhe da Community Cup depois que a gente já tinha gravado o episódio. É verdade, é do dia 12. Dia 12, a gente gravou o episódio dia 11. É verdade, viu? Foi logo depois. A Community Cup foi anunciada para acontecer dia 19 e 20 de setembro, né? E os nomes escolhidos não foi tão democrático assim. A Wizards falou, tá aqui esses nomes, vocês vão gostar. Não, eu gostei, na verdade. Pra quem não sabe o que é Community Cup, a Wizard escolheu 2 times, um time de funcionários da Wizard e outro time de membros da comunidade, tipo vloggers, podcasts, jogadores. Aí eles fazem um campeonato bem divertido, acho que no Magic Online. com regras malucas. É, com regras bem malucas, tipo drafts, assim, uns drafts assim que cada um tem que pegar um papelzinho escrito qual tipo de draft que ele tem que fazer. Então, tipo, às vezes você tem que draftar só uma cor, você tem que draftar só criaturas que pareçam bears, tem que draftar com custo de mana de ordem crescente e tal. É bem estranho. Ah, aliás, vocês sabem onde que o formato Modern foi jogado pela primeira vez? Foi no Community Cup? Foi numa Community Cup. Na época, acho que não tinha nenhuma carta na lista de banida, era tipo, vale tudo. Isso, tipo, meio que exatamente. Pra ver o que tinham que começar banindo, né? Exatamente, foi meio que um teste pra eles. Então, o time da comunidade vai ter Kenji Egashira, que é o Nomote Danami, um dos streamers mais conhecidos da Twitch. O Yo Larson, o vencedor do Pro Tour. Megan Wolf e Maria Bartoldi, que são as meninas de um podcast chamado Magic the Amateuring. Gabe Real. Ele é de Nova York, é um estudante de Nova York, e ele tem um canal na Twitch também. Jimmy Wong, que é um podcaster de Commander. E a partir daqui já é o time da Wizards. Da comunidade. Ada Stiborsky, que é um. Ele escreve artigos regularmente no site da Wizards, né? E o Ed, do canal Mana Source YouTube, que é um canal muito interessante, né? Sim, é bem legal. Ele fala de lore, fala de novas cartas, e ele é um bom apresentador. Fala de cartas ruins, fala de cartas boas. Cara, é tipo. Imagina se o nosso podcast fosse um programa do YouTube que fosse assim mais. Seria parecido com o dele. Pro Correio da Semana, que é bem parecido mesmo, né? É sim. É que ele faz vários vídeos pequenos, né? Uh-huh. Mas é igualzinho. O time da Wizards vai ter Aaron Forsythe, Mike Turian, que eu conheço aqui, e a Melissa Detora, né? O resto tem mais gente, só que de gente conhecida mesmo são esses, né, Grilo? Todo ano pergunto pro Mark Rosewater se ele vai jogar, ele sempre fala que não, porque ele joga mal. O único formato que ele é bom é Ang, né? Ang 7. Na verdade tem uma premiação, né? Premiação pra comunidade. Que assim, se o time da Wizards ganhar, toda a comunidade no Magic Online vai ganhar uma carta super zoada. Ainda não falaram quais vão ser as premiações, mas provavelmente vão anunciar mais pra frente. E se a comunidade ganhar, os jogadores de Magic ganham coisa foda. Então, por exemplo, ano passado, se o time da Wizards ganhasse, todas as pessoas que logaram no Magic Online em certo período iam ganhar uma carta chamada Totally Lost. Foi eu. Uau! E se a comunidade ganhasse, todo mundo que logou no Magic Online ia ganhar uma Sliver Queen, promo, e uma outra carta que eu não lembro qual é. Nossa, que diferença. Essa ideia. No ano anterior foi Sorrow's Path, que é considerado por muitos a pior carta de Magic. Eles fazem de propósito. Claro. Mas é legal, dá pra acompanhar toda a Community Cup pela Twitch, né? Pela Twitch oficial do Magic. Sim, se não me engano. Eles têm dois canais, Magic e acho que é Magic 2. Então, 19 e 20 de setembro. Bom, vou falar um pouquinho de MOL, então. Tem notícia do Magic Online. Vamos. Primeira coisa é a partir do dia 26 desse mês, de agosto, vão começar drafts de Ascensão dos Eldrazi e Legacy Cube. Vai começar a soltar. Ascensão dos Eldrazi é meio que um flashback, pra você lembrar como é, pra já agitar pra nova coleção. A gente falou semana passada, né? E é um dos formatos mais legais que já fizeram. O que mais? Vai ter um Judge Open no Magic Online, tem todo ano isso, né, Grilo? Tem todo ano. Não sei se é super necessário a gente falar aqui no nosso noticiário, porque só juiz pode participar e quem é juiz já manja disso, né? Mas eu vou deixar o link pras novidades gerais aí também na descrição. No geral o Judge Open assim, é um torneiozinho, descrição gratuita pra todo mundo que é juiz certificado. Vai lá no Magic Online, joga uma partida e vai toda partida que ganha um booster, alguma coisa assim. Acho que é um Draft Phantom. Só que à medida que você vai ganhando boosters. Pelo menos ano passado foi assim. Legal, interessante. E tem mais coisas também sobre as mudanças, os updates que ocorrem aos poucos, né? Tem uma interessante aqui que vai ter draft flashback de adivinha o quê? Nossa, Terras Natais. Não, nossa, credo não. Modern Masters 2015. Já? Flashback? Pois é o que tá escrito aqui. Velho. Modern Masters 2015 flashback. A volta já. Dos que não foram. Foi começo do ano. Foi meio do ano, isso aí já tá de volta, olha só que legal. Então não estão dizendo que nessa geração Y o attention span das pessoas tá diminuindo. É. Né, Feliz, você que tá mais na área de educação, você não sente que a atenção dos jovens tá cada vez menor, não dá pra falar por mais de 5 minutos que o cara já se perde. Sem play tem... não. O pessoal já esqueceu como draftar Modern Masters 2015, cara. Já esqueceram os arquétipos. Esqueci de. Tem mais uma coisa do Magic Open, do Magic Judge Open. É que se você tiver 5 ou 4 vitórias, você vai ganhar um emote não promo. Putz, que legal, cara. É, todo mundo que participar vai ganhar um avatar do grande árbitro Agostinho o quarto. Isso é mais ou menos, mais ou menos. Ano passado foi Judge's Familiar, o avatar que todo mundo ganhou. Eu acho que é bem justo, vai. Tá. De graça tem injeção na testa, né? E é isso, não teve nenhuma notícia super grande no Magic Online, né? Nem no Magic em geral, né? Pelo que eu lembro, nada demais. Nem do Senhor Marco Água Rosa. Nada, Não, teve uma certa notícia boa dos spoilers, né? Que a gente já ganhou, recebeu umas mecânicas novas, mas... Ah, sim, sim. Não teve nada de bombástico. Tá chegando aí spoiler oficial, aí a gente vai ter mais o que falar. Vamos pra fase de compra? Vamos. Tudo bem, Teobaldo? Preços. Tendências. O que sobe e o que desce. O mercado do Magic, aqui, no Rakdos Cast. Ô, Grilo, eu acho que essa fase de compra vai virar fase de venda, hein? Pois Normalmente eu costumo falar de umas cartinhas para vender aqui. Só quero chamar a atenção para a tutela da Esfinge essa semana. Que porque... tá subindo o preço ainda. Tá subindo, eu acho que tá no topo. Ela tá em média 2,20, né? 2 dólares e 20. E é um comum de Magic Origins. Eu consigo ver ela explodindo de preço se voltar, por exemplo, o Bojukabog. Ou algum terreno, algum método muito fácil de exilar a cemitério. Porque ela não exila, né? Ela só joga pro cemitério. Os Eldrazi novos vão se alimentar do que está exilado. Então se você de repente for viável combar uma tutela da Esfinge com um Bojukabog, você vai poder ter muita carta exilada no late game e de repente aí usar com o Eldrazi, se tiver algum Eldrazi bom para jogável, né, no construído do tipo 2. Mas fora isso, eu acho que para uma incomum já tá no topo do preço, 2,20. Foi R$6, né? Aqui. Ele veio de um deck que pegou todo mundo de surpresa, né? Aproveita agora para vender. Fora isso, quer falar aí de mais o que tem subido e descido? Não, o preço das fetes aliadas continuam subindo, tirando a fet verde e branca que saiu lá no Clash Pack, né? Tanto quanto os outros. Não teve nada que subiu drasticamente. Só uma carta que subiu muito foi a Arrogância Trágica, mas ainda tá muito barato, né? Tá em média $1. Arrogância Trágica, pra quem não lembra, é o novo Cataclisma. É o novo Cataclisma, só que... Só que não. Só que tão justo que não é bom. Só que tem jogado, tem visto o jogo sim, alguns decks competitivos, tem feito top 8. E o pessoal tem aprendeu, né, a utilizar a carta. Então tem subido, só que como ela tava com o Book Hair no começo da edição, então ela continua ali por volta de $1. E é que mais subiu, né? E a Ajane, Mentor dos Heróis, também deu uma subida, porque tá tendo uma certa volta de GW Agro aí. Quanto tá o Ajane? Tá R$10,71, caramba. Tá dando uma subidinha, mas nada de muito chocante, né? Não, eu só chamo a atenção então pra tutela da Esfinge, que eu acho bom vender agora, né? Pode ser que, né, relance em Bojukabog, estoure algum deck com ela, mas é uma incomum. Difícil. Peraí, subindo. Oi. Vamos concordar que Bojukabog com esses Eldrazi vai ficar muito desleal. Sim. Vai ficar... sim. Porque Bojukabog você não faz nada, você só põe ele em jogo, não tem como prevenir isso. Sim, exato. Pode ter style. Só uma coisa que eu queria chamar a atenção é o Feliz lembrou bem que é o espaço de design que eles estão usando, né? Se os Eldrazi novos não começar a se alimentar do que está exilado, de repente você vai ser punido por jogar cartas com Delve. Você vai ser punido por remover alguma coisa com força de vontade? Aí eu sou a favor também, porque força de vontade é ruim. É ruim pra gente, né? É desleal. Counters não são legais no Magic. Você tem que ser punido. Mas assim, é um espaço de design que eles estão invadindo. Porque teoricamente essa zona de exílio não é pra ser usada pra nada. Você removeu a carta, tá removida e ponto. Né? Começar a explorar pouco a pouco ela. No fim das contas, se eles estão fazendo isso agora com os novos Eldrazi, quem sabe no futuro saem outras cartas que também mexem com a zona de exílio. E aí vai virar um cemitério secundário. Então eles vão ter que inventar uma segunda zona de exílio. Sei lá, purgatório. ou céu, inferno, sabe? Pra onde você manda a carta pra ser banida de vez. E aí vão começar a inventar cartas que mexem com essas zonas também. Então, não, não, você tá viajando. Não, não vai ter essas coisas, não. Ah, cara, eles estão invadindo já um espaço ali. Já tem a zona ali de comando. A zona de comando, ela foi inventada há poucos anos. Que o Maro sempre fala, assim, que é mexer muito no exílio é uma coisa que eles não querem fazer, porque eles querem deixar o cemitério e o exílio duas coisas bem diferentes, com propósitos bem diferentes, e eles não querem começar a ir fazendo outras zonas. Pois é, faz sentido. Assim, imagine que não tivesse carta nenhuma que tombasse ou que mexesse com o cemitério. Os novos Eldrazi poderiam muito bem tombar as cartas e pegar direto do cemitério, né? É, agora, então, provavelmente, né, deram essa mudada porque já tem muita coisa que mexe com o cemitério. E também você enviar coisas pra lá é muito mais fácil. Você tá usando, suas criaturas morrem, você joga mágica. Mas exílio, acho que tem que tomar muito cuidado. Porque já não dá mais pra trabalhar com a ideia de que, ah, tá exilado, eu posso esquecer. Não preciso mais lembrar disso. Agora mudou. Então, talvez seja interessante, é muito legal que esteja fazendo isso no lugar de Aniquilador, porque Aniquilador não era muito divertido pra quem tava sendo aniquilado, obviamente. E tomara que peguem leve. Senão o pessoal vai começar a ser prejudicado por usar esquadrinhar, força de vontade e outras coisas que exilam. Ainda deixa eu fazer uma pergunta sobre compra e venda. Um amigo meu aqui, ele achou 6 Serum Visions na casa dele. Nossa. Vocês acham que essa é a hora de vender Serum Vision? Ou vocês acham que o preço do Serum Vision vai subir ainda mais? Ah, cara, tá complicado. Serum Vision está uma carta complicada, porque agora a Scry é Evergreen, né? Sim. E, putz, pra cada edição que não sei se seja um vídeo, pode subir um pouquinho mais o preço. Não sei, tá meio complicado. Eu não sei, Grilo, se aguenta subir mais. Eu venderia. Já tá muito alto. Eu venderia porque eu já tá super alto e realmente acho que já tá chegando no ponto que vender por mais que isso vai dar peso na consciência. Eu também. Ofa, ele não joga, né? Se ele jogasse, eu falo pra ele guardar 4. Não, ele não joga Modern. Tá, então acho bom vender, cara. Porque eu acho mais fácil ele perder muito se ele não vender do que se ele vender. Assim, eu não consigo ver dobrando do preço que tá hoje, segundo Visions. Mas eu consigo ver caindo pra $1 ou meio dólar se for relançado como comum. E com certeza vai, não é uma carta que chega a nível de incomum, né? Acho que até chega, mas depois que printaram o Tarmogoyf como mítico, consigo ver eles fazendo essa sacanagem. Não, seria mas a probabilidade maior é deles reprintarem, não é deles desbanirem as duas cartas Ponder que eles baniram no Modern. É. Não, é muito mais provável reprintar, até porque, como o Grilo falou, Scry agora é Evergreen. Só queria deixar outra coisa aqui. Você vê também as cartas que mais perderam valor, aí você já consegue ver que a Origin finalmente está dando uma assentada no formato. Você vê que das 10 cartas que perderam mais valor, 9 são de Origins e o décimo é o nosso Dragon Lord Jutai, agora que Esper Dragons já não tá jogando quase nada. Pois é. É o que a nova edição fez com o formato, né? Uhum. O pessoal tá warpando e daqui a pouco já tem a rotação, vai mudar mais ainda. Principalmente Teros, o bloco inteiro de Teros deve desvalorizar bastante. Definitivamente. Já que falamos um pouquinho, vamos pro combate primeiro, antes da principal, passar rapidinho no combate. Beleza. Vamos lá então, fase de combate. E agora vamos ver quem chutou o Budas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Combate top 8 da final do circuito Liga Magic, Grilo. Isso é, esse domingo teve o final do circuito de Liga Magic, foi Standard. Certo. E estamos vendo aqui dos grandes campeões, né? Parabéns pro Murilo Porto, que venceu. Uhum. Né? Ele jogou de quê? De Bant Heroico. Bant Heroico. Só que esse Bant Heroico tem o Caminhante Aeródromo. Oi? Esse Caminhante Aeródromo. Tá jogando em tudo que é deck. O Hangarback Walker. Você subestimou essa carta. Sim, viu? Grilo, você também subestimou Hangarback Walker? Eu não lembro. É, o Feliz. Eu lembro de ter visto o potencial, na verdade. Eu não joguei Teros. Hangar Back Walker é o de Origins. É o de Origins. Aquele lá XX00, então, com marcadores mais um. Que é isso, rapaz? Eu ganhei 2 drafts com esse cidadão. É, quando o cara é pró, cara. Não, essa carta ela é muito forte. Eu acho muito forte. Porque você vai pumpando ela, aí o cara mata, você tem um monte de Topter, você ataca ele voando. É uma festa. Sim. Sim, ela se provou ser muito forte mesmo, né? Apesar do formato ser rápido e ela ter um custo XX, tá absurdo. É, também, ela também funciona muito bem com as provações, né? Ah, é verdade, porque ela já tem os marcadores. Mas ó, te falar, se tem um deck que eu apostava que não ia mudar nada com Origins e que de fato já fez top 8 sem mudar nada, foi esse, o Bunch Heroico, né? Ou o W só, né? O W Heroico. Não, você vê a lista, realmente, a única coisa que mudou é ele colocar os caminhantes, o resto pois do deck conseguiu, tá a mesma coisa de sempre. Consegui emplacar os caminhantes. Eu acho que eles entraram no lugar do Oplita branco e azul, né? Não usa nenhum. É. Muito bem, parabéns Murilo Porto. Segundo lugar foi o Roger Landim, com GW do Amor, como ele chamou aqui na Liga Médica. GW do Amor é basicamente um deck branco e verde com as criaturinhas que é um GW humanas. bem agro mesmo. Bem agro, é uma curva baixa, mas nada assim muito diferente do que a gente tem visto. Tem o combo do Protetor do Covil com o Raptor, Mítico Élfico e o Centauro e curva baixa. E tem duas Nisses, né? E usa 4 caminhantes aeródromos no site. E 3 Nisses no main deck. 3 Nisses no main deck, Nissa tá jogando. Nissa foi outra que você deu uma subestimada, hein? Olha, foi porque eu não entendi. Eu acho que é um plano de late game, porque os decks que estão rodando ela, eles chegam a 7 manas rápido, mas eles não chegam a 7 terrenos tão rápido. É, mas não, você vê as pessoas jogando, o pessoal joga Nissa logo no começo mesmo, foda-se, sabe? Sem pois problema. Não precisa esperar até ela poder transformar. É mesmo. Impressionante. É, também tá usando duas arrogâncias trágicas no side, olha só. aparecendo aí a arrogância trágica. O novo, mas um pouquinho nerfado. Bem nerfado. Terceiro lugar, o Jorge Cardoso pilotou Topterus. Topterus é um deck diferente dos outros dois. Você já consegue imaginar que é um deck baseado em Origins, né? Cheio de cartinha que faz artefato 1/1 voar. Uhum. E tem Ugin no deck, não? Só tem a tumba do Dragão Espírito. É bom pra contra Burn e outros decks agressivos, né? E lembra bastante do deck que nós vimos no Pro Tour também, né? Baseado em vivificar artefato. Se bem que esse aqui tá meio mais voltado pra criação de Topterus mesmo. Aí tá usando a engenharia de Topterus lá dos Turbilos, tá usando a Pia e Kiranalar. Sim. E até agora é o deck mais barato de toda a lista, né? Esse deck custa em média R$800. Legal. Esse que é o mais barato. Magic no Brasil. Bom, os preços aqui estão um pouquinho estranhos, né? Mas dá pra ter uma ideia. Por exemplo, o deck do segundo lugar, o GW do Amor, tava R$2.000, então menos do que a metade. Quarto lugar, Diego Fernandes Ferraz, pilotou Abzan Control. Abzan Control tem alguma coisa diferente do que a gente estava acostumado? Não, é um Abzan aumento mais pesado, né? Bem pesado com a Dromoka. Control mesmo. Esse é Control mesmo. Tem Dromoka e duas Nissas. Beleza. E próximo. Tem Arrogância Trágica no site. Tem o quê? Arrogância Trágica no site. Isso. Mas esse aí não usa caminhão. O primeiro do top 8 que não usa caminhonete aeródromo. Olha só. Próximo deck, Luiz Felipe Roselo Lima. Ele pilotou o RG Zika Memo. Ele deve ser zicado mesmo. Tá, é RG Devotion. Isso aí, falou tudo, Grilo. RG Devotion com bastante aceleração de mana e dragões. É isso. E Nictus. Próximo, Gabriel Matesco. RG Pancada. É basicamente a mesma lista, hein? É, mais ou menos a mesma lista. Não? Ali usa Arco de Nileia, faz tempo que eu não vejo esse deck. Tem uma Hornet Queen também. Mas usa Nictus, precisa de devoção. No geral. Nosso segundo deck Abzan em sétimo lugar, pilotado pelo João Job. Esse aqui é uma versão agro, bem agro mesmo. É, diferente da outra. Não, é parecido. É parecido com o GW. Na verdade, de criatura não tem nada. Não tem nada preto. Deixa eu ver se tem alguma mágica que tem preto, não. Guardião da primeira árvore, só que tem a habilidade. O deck sobreviver sem mana preta. Tanto que não tem geração de mana preta, exceto pela confluência de mana, que é uma só. Então é um GW, tá bizando aqui, mas GW. Ele registrou meio feio o nome do deck. O último deck aqui do top 8 é o Jonas Borges, que pilotou a Tarka Red. atacar red até pra ter uma ideia, né? Se vai red é remanescente daquele deck mono-red que venceu o GP há umas semanas atrás. É exatamente um deck mono-red, só que faz splash verde pra comando de ataque. Exatamente. Muito legal esse deck, super agro, super agressivo, e é bom porque dá uma mexida nesse top 8. Legal do top 8, bem diverso, né, Grilo? Sim, sim. Naturalmente, nossa, os brasileiros estão puxando um pouquinho mais pro lado agro, né? Não sei se é muito controle. O agro geralmente vai ser o deck mais barato, né? Então... Ah, certo, certo. Bom, fazer uma coisa diferente aqui na fase de combate, falar de Vintage. Vintage, que esse fim de semana teve o Eternal Weekend. E não é sempre que tem um torneio Vintage pra gente falar, né? Não, então vamos ver o top 8. Ô Feliz. Oi. Você já pegou ou viu uma Black Lotus aí? Não. É, eu já vi uma Black Lotus ao vivo em cores. Nossa. Na Inside Games lá em Brasília. Uma Black Lotus borda branca toda fodida, mas é uma Black Lotus. Eu vi, tinha um cidadão aqui com uma pasta com várias Power 9. Mas aí, depois, na verdade, eu só fui ver essa pasta porque um amigo meu tava falando: ah, isso aqui é falso. Ele tava gritando que era falso. Aí eu fui lá ver. E de fato era falso. É? Quer dizer, Tinha algumas coisas estranhas na borda, o que é? Eles fizeram um teste que é um de luz, de você jogar luz através da carta. Conheço. Aí eles fizeram com uma carta nova, né, e com aquela. E depois fizeram com duas cartas que eram da mesma edição. São duas cartas velhas. Então as duas deveriam responder à luz do mesmo jeito. E uma não estava respondendo. E aí eles viram que esse jeito que ela que estava diferente é o que todas as Power 9 respondiam. Ou seja, todas as Power 9 do cara é tudo falso. Nossa, ele deve ter ficado puto com isso. Mano, é tipo... Eu não vi muita tristeza no olho dele, cara, não. É que nem trato feito, né? Deixa eu chamar o cara aqui. Deixa eu chamar especialista em Power 9 pra ele dar uma olhada. Exatamente. Aí o cara vai lá e diz que não vale nada. Aí você tira dois zeros do teu preço, sabe? É bem assim, mano. Bom, falando em Power 9, teve então o Eternal Weekend, né, Grilo? Ah, sim. Sim. E temos aqui um top 8, né? Top 8 completo de Vintage. Se você não conhece, a gente vai deixar aqui o link na descrição pra você dar uma olhada. Esse top 8 até que foi diverso. Vintage é difícil de entender o que os decks fazem, né? Todos eles têm, às vezes, uma parcela combo, uma parcela plano B. E todos eles praticamente rodam o set das Moxes. Às vezes Sol Ring junto com Black Lotus também. Né, tudo que tem de apelão e bom. O primeiro lugar foi Stax. Stax, então, nessa ideia que a ideia é fazer Mishra's Workshop e ficar cagando um monte de artefato que vai estragar a vida do amiguinho. Porque o workshop de Mishra não é banido do Vintage. Restrito. Não é restrito do Vintage. Então você pode usar 4, e foi o que ele fez. Então você mata batendo no Lodestone Golem enquanto o cara não consegue fazer nada porque você tá com um monte de taxação nele, né? Que você vai lá, faz um monte de mágica aqui, um monte de artefato. Aranhado, Torn of Amethyst, que faz o que a Thalia faz, Smokestack. Eu já vi esse deck jogando lá na Superliga lá. E ele tem dois modos: ou você começa meio devagar, ou você caga sua mão no primeiro turno e o oponente não consegue jogar nunca mais. Legal. É o tipo de deck difícil de pilotar, né? Como todo deck Vintage, é difícil de pilotar deck assim, porque não depende muito de você, depende também de ler o que o seu oponente está jogando, né? Vintage também não tem muito metagame, é mais pelo local, pelo tamanho do torneio, ver quantas pessoas vão e o que elas podem ter, né? Nesse caso, foi um torneio, pelo que eu tô vendo aqui, de alto nível, porque os decks estão bem completos em termos de Power 9, de cartas caras. Né? Sim. Então, deve ter sido um jogo interessante ver contra esses Stax contra o segundo lugar. Foi PW Control. PW, que cor é P? Não, PW é Planeswalker Control, né? Boa. Você vê, tem 7 Dark Fading, tem 2 Jace Mind Sculptor e uma Nash 7 Transcendent. Uma Nash 7 Transcendent jogando Vintage, hein? Vintage. Isso aí. O resto é controle, é Dig Through Time, Preordain, Força de Vontade, Mana Drain que não é restrito nesse formato, né? Tem Treasure Cruise, Time Walk, que é um certo Step, Mental Step faz um bom estrago no Vintage. Nossa, tem é verdade. Biblioteca de Alexandria. Cara. Ah, que delícia, hein? Que delícia. Jogar isso no cubo é uma beleza. Tem o Molt. Muito bem, olha só. Primeiro lugar, deck de artefato, que pelo que eu tô vendo aqui, não tem o combo, né, do Time Vault. Segundo lugar é um deck de Planinauta, baseado em Dark Fading Jace, Narset. Terceiro lugar, é um deck de Monastery. Monastery por quê? Que carta de 3 manas tá jogando Vintage como louco? Monastery Mentor. Monastery Mentor. Joga muito. Joga muito no Vintage, não tá jogando muito no Standard, não tá jogando muito no Modern, não tá jogando muito no Legacy, mas estreamento no Vintage, essa carta tá jogando bastante. A base desse deck é simplesmente 4 Delver e 4 Monastery Mentor. O resto, na verdade, 3 Monastery Mentor. 3 Monastery Mentor. Aí o resto já dá pra imaginar, né? É, tudo magiquinha barata. Isso aí. Pra ir fazendo um monte de fichinha de bicho aí. Lá. É, quarto lugar, diferente de todos que vimos até agora, né, Gril? Um R Control. O R Control por quê? Porque tem até Esfinge consagrada. Lembra da Esfinge de Mirror de Invisige, de 6 manas, que joga cubo e commander? Essa mesmo. É engraçado. Cara, esse deck usa Rolling Earthquake. Bloodmoon é um deck realmente que eu acho que eu nunca vi nos torneios vintage, usa viu? Um Fogo e Gelo. É. Usa 2 Mind Break Trap. Vintage gosta muito de usar esse one-off. Mesmo quando a carta não é restrita, às vezes tipo, usa só um ou dois. Sim, verdade. É, só pra também registrar, já que é um deck de controle, né? Tem 2 Dark Fading e 2 Jace da Mind Sculptor. Próximo deck, quinto lugar. Peraí. Oi, fala. Deixa eu fazer um comentário que deve ser muito gostoso jogar um Mind Break contra um monte de Mox, um monte de Power 9. Nossa, é verdade. Tipo, turno zero, o cara tá jogando um monte de Mox, não sei o que, você vai lá, Mind Break. Ah, não, mas esse aí é o feliz, esse é só pra anular as mágicas de Storm, enquanto elas estão na pilha. Não, mas ainda assim, né, tipo, ele pode ir lá fazer um monte de porcaria, aí ele chegar, vou fazer essa mágica fodida, aí você consegue fazer de graça isso aí. Ah, sim. É, o cara tá jogando a mágica principal dele no turno zero, aí você... Por 0 mana, joga. Né? É uma delícia. É, se ele for terreno, Mox, Black Lotus, ele faz qualquer coisa do deck dele. Pois é, aí na hora que ele for fazer, como ele já jogou Mox e Black Lotus, aí vai ser a terceira mágica. Aí peia, você anula por 0. Que gostoso. Muito bom. Próximo deck diferente de todos esses, quinto lugar foi Dredd. E Dredd é um deck que sempre aparece, estão até comentando sobre uma ressurgência sempre do Dredd no formato. Não nesse, acho que no último Vintage Super. Superliga Vintage, Dredd não ganhou nenhuma partida. É um deck que tá sempre presente. Se as pessoas não estiverem preparadas, ele abocanha. Porque ele fica muito forte no Vintage com o Bazar de Bagdá. Bazar de Bagdá é roubadíssimo. É muito forte. É. Quem já viu o Bazar de Bagdá em ação sabe que negócio não é brincadeira. E é um deck que descarta Black Lotus, descarta Mox, não precisa dessas coisas. Não precisa. Então Dredd é o deck mais barato do Vintage. Sim. Tipo, você pega, tô vendo aqui, tá aparecendo o preço do Magic Online, né? Então você pega os decks, é tipo tudo 600, 700 tickets. Aí você pega a Dredd, é tipo 200 tickets. Esse deck é mais barato do que muita coisa no Legacy, no Modern, sabe? Caramba. Então, tipo, se você quiser adentrar o Vintage, só que for pobre, esse é o deck que você vai querer. Bacana. O Grilo, você gosta de deck de criatura? Por quê? Você pode jogar Vintage. Deck de criatura no Vintage, ó. Próximo lugar. Sexto lugar, Merfolks. Deck de Tritão. E é um deck de Tritão mesmo. É um deck basicamente, as criaturas, pelo menos, são as criaturas do Tritão Legacy. Olha só, Harbinger of Tides de Origins tem um no deck. Tem um só, que legal. Que legal. Lógico, as mágicas, esse deck tá dispensando as Mox, exceto a Safira, né? Tá usando Black Lotus, Time Walk e Ancestral Recall. Mas dispensa as 4 outras Moxes. É, que é muito intenso o custo azul, né? Então é melhor não usar não as outras. Não tem porquê. Não tem porquê. E é um deck de criatura. Legal. Jogando Vintage. Próximo deck é um Other Control. Por que Other Control? Porque ele usa Jace. O Jace de Origins, hein? Origins invadindo o Vintage. Não, deixa o Jace de Origins. Usa World Gorge Dragon isso aqui. Ah, lembra do combo do Dragão Engole Mundos? Não, eu acho que essa ideia. Deve ter algum combo aqui com o World Gorge Dragon. Tem sim, tem o Animar Regime Cadáver. Algum combo. Eu nunca vi esse deck, então não sei exatamente qual seria o combo. Tem que estar seguro nesse deck. Deixa eu ver, tem alguma coisa pra pegar. Repelir, Read the Runes. Tem Intuição, que também é carta de combo. Sabe, Repeal, Ler as Runas. É, ele faz Mana Infinita. Mana Infinita, mas o que ele faz com essa Mana Infinita, você sabe? Tentando ver aqui rapidinho. Ele tem algum desejo pra buscar coisas? Não, né? Não, aparentemente não. Time Walk, Treasure Cruise, não sei se for VIP. Ele pode comprar o deck dele inteiro com tá seguro, tá? Se ele tiver Mana Infinita. É, mas por que causa, motivo, razão, circunstância ele faria isso? Ele tem necromancia pra reviver alguma coisa como mágica instantânea. Bom. É, até agora não vi, não identifiquei. Mas talvez a função desse... Bom, não sei, eu só posso especular. Tem Time Twister também, acho que é o primeiro deck com Time Twister na nossa lista. Sim. Legal, vamos pro próximo deck. O último do Vintage é o R. Delver. É o R. Delver. Criatura, 4 Delver e 4 Piromântico. É bem parecido com a versão Legacy, só que mais power, né? Isso aí, só pra falar pro Vintage que não deve conhecer Young Pyromancer, acho que é a primeira vez que a gente fala dele aqui. Young Pyromancer é uma carta de M14 em comum, ele é uma incolor e uma vermelha, 2/1. Toda vez que você casta uma instante ou feitiço, você coloca uma ficha de criatura 1/1 elemental. Então dá pra imaginar que isso faz bastante estrago. Em um formato sim. cheio de mágica de zero e uma mana, né? Muito bem. Isso é o primo da Chandra. É sim. Com essas fichinhas. Muito bem. Só damos passado então pelo GP Londres. É. Foi standard. Eu achei que não vale a pena falar muito dele, porque mais a metade do top 8 foram decks Abyssan. Isso aí. Os britânicos estão bem conformados com Abyssan, né? Uhum. Mas, de fato, mais da metade dele foram Abyssan. Primeiro lugar foi Fabrizio Anteri, Abyssan Agro. Segundo lugar também foi um deck Abyssan Agro, que eu lembro que tem uma pequena diferença entre as duas listas. A do segundo lugar tem o Wingmate Rock. E a do primeiro lugar não tem. O primeiro lugar é a lista mais básica que a gente conhece, com 4 Hangarback Walker. Lá tem Anafenza também, tem 4 Anafenzas, bastante. Mas são dois Abyssans, né? Terceiro lugar GW Agro, depois tem Jeskai Tempo, mais um Abyssan e depois um RG Midrange. Só dá uma olhada nesse Jeskai Tempo, pra mim ele é novidade. Goblin Rebel Master, 4 Jaces, Mantis Rider. Olha, Mantis Rider aparecendo, hein? Uhum. Legal, Soulfire Grandmaster, 4 dele. E Storm Breath Dragon. É uma nova pegada no Jeskai, né? Até o Jutai, o comando de Jutai. É uma nova pegada no Jeskai. Com Jace, Rebel Master. Ele tá agro, mas tem umas queimas aqui. Legal, gostei. Se a mana base tá permitindo tudo isso, bom pra ele.